Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio, e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 31 de outubro de 2021, uma linda manhã da primavera brasileira, agora de manhã chovendo aqui em Santa Bárbara do Oeste, uma garoa fina, mas constante, quase toda noite, e é com essa atmosfera de alegria, de paz, vendo aqui o Parque dos Ipês, essa bela imagem, eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos e muita alegria em tê-lo de novo conosco, Geraldo. Obrigado. Eu sei que você foi ver seu filhinho, matou a saudade, mas tê-lo conosco sempre é um prazer imenso. Um bom dia a todos e que possamos fazer um bom programa. Muito obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos que já estão conosco aí, conectados pelas ondas da internet, nessa manhã preguiçosa, que pode ver da cama, viu, gente? Quem está aí em casa pode ficar tranquilo, que é só vocês que nos veem. Um bom programa para nós. Muito obrigado. Estamos entrando em alguns aspectos científicos do programa O Livro a Gênese, que realmente demandam um entendimento de todo um contexto, de tudo o que acontecia na ciência da época e na ciência de hoje. E o título que colocamos no programa hoje, que é Geração Espontânea, é um tema desafiador, muito interessante, e que realmente veio à baila no século XIX, bastante conversado. E eu achei interessante colocar esse título, porque ele demanda que procuremos estudar, avaliar, sempre com cuidado, porque o Espiritismo coloca num dos seus livros básicos esse tema, que é um tema não para ser lido, mas para ser estudado. E me baseando no texto do Kardec, também em alguns pensamentos que me vieram, eu fiz essa pequena introdução. A evolução se processa em todo o universo sem cessar, e vai acontecendo por caminhos e modos desconhecidos para a humanidade, sem que as nossas percepções registrem atos e fatos de um determinismo universal. Tudo caminha sem parar. Nossas conquistas intelectuais, somadas aos avanços científicos, já desvendaram algumas particularidades das leis que regem o movimento dos astros. Entretanto, a matéria escura que domina o espaço desafia a compreensão humana. Longe estamos de compreender o pensamento divino e todos os seus movimentos para a eclosão da vida. Então, feita essa abertura, colocamos de modo que estamos crescendo, mas ainda nos falta muito para compreender a essência do pensamento divino. E aí começamos o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, quer dizer, o Chico psicografou, e foi escrito por Emmanuel. E selecionamos hoje o capítulo 148, chamado O Herdeiro do Pai. E eu achei interessante que trouxéssemos aqui a discussão esse título, porque estamos falando da formação do mundo, da vida, e nós somos o herdeiro do Pai. E Emmanuel seleciona uma frase que está na Epístola de Paulo aos Hebreus, quando Paulo escreve assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Muito bem. E aí, o texto escrito por Emmanuel é: cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações, nos minutos que passam, não é a mesma que o servia nas horas que se foram. E a do futuro será muito diversa daquele que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes, ao tempo da selvageria, centelhas, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão aos serviços de corrigenda dos erros que herdaram. Não só daqueles que o antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desaparecem na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança? Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis, e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Um texto profundo, né? Gostaria de ouvir Luiz e Alain. Então, Emmanuel descreve uma coisa que a gente já tem essa informação, né? Mas, por incrível que pareça, em função do contato que a gente alimenta diariamente com as instituições do mundo, a gente, às vezes, se envolve com algum projeto, com alguma tendência e se ilude, né? E, na realidade, você vê que a própria humanidade ela coloca a coisa de uma forma que Jesus praticamente está na periferia, né, dos interesses. a realidade não existe um comprometimento pleno com aquele que é, e aí, nas palavras de Paulo, testificando a quem, por quem Deus construiu o mundo, né? A gente sabe que Jesus participou na construção do nosso orbe, né? Mas você vê que, segundo Paulo, nos desígnios de Deus, quando começou o projeto do nosso orbe, já havia um responsável por ele. E a história inteira, né, você lendo o Evangelho, você estudando o Evangelho, confirmado pela doutrina dos Espíritos, nos mostra aí Jesus realmente como aquele maior Espírito que habitou o planeta, aquele Espírito detentor de toda a condição de perfeição. Então, nós, às vezes não, né? Eu diria que na maioria das vezes nós não colocamos a coisa no seu devido lugar. A gente se envolve com as coisas da matéria e, na realidade, as coisas de Deus ficam mais ou menos na periferia. É um acréscimo e não é o nosso principal projeto. A nossa principal responsabilidade, confiança. A gente vive envolvido com os problemas mundanos e vivemos martirizados pelos problemas humanos. Por mais que a doutrina nos fale com uma clareza fundamental, a gente ainda não viveu a coisa como ela é. É, nós constantemente nos confundimos achando que a vida material, essa vida temporária aí de 60, 70 anos é o principal, quando a gente sabe que a nossa vida principal é a vida espiritual. Então, esse apego, esse interesse, essa dedicação, essa preocupação com essa etapa da experiência do nosso espírito, ela excede e muito aquilo que nós deveríamos considerar. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Assim, muito interessante sua fala, sim. Alan. Geraldo, esse é um texto muito sério. É até um pouco diferente dos textos do Emmanuel nesse livro. Não que Emmanuel não seja sério nos outros textos, mas ele traz um viés assim de alerta, né? Porque o que acontece, eu vou falar por minha experiência, eu já me envolvi em muitos projetos, né? me envolvo ainda em muitos projetos, porque eu acho que sozinho a gente não faz nada, né? Então a gente acaba criando projetos, como a nossa rádio aqui, né? São projetos que vislumbram, no nosso caso aqui, levar o espiritismo, né? Agora, cada um de nós, individualmente, temos um nível e um conjunto de valores diferentes, né? Então, quando a gente bota as pessoas diferentes no mesmo projeto, é onde poderia e deveria enriquecer o projeto, justamente cada um com uma experiência, com uma habilidade, né? Porque ninguém tem todas as habilidades, ninguém tem todas as potencialidades para fazer, por isso que se junta num projeto. E é interessante que a espiritualidade colabora na união desse projeto, de colocar as pessoas que vêm vindo, né? Essa semana eu estava falando com um senhor empresário, tem 81 anos, continua à frente da empresa dele, mas assim, mais como uma função de honra, vamos falar assim, né? Ele já colocou outros executivos nas diversas funções. Por quê? Porque ele entende que a capacidade dele estar à frente de uma empresa hoje é menor do que era há 20, 30, 40 anos que ele fundou a empresa, né? Então, ele foi criando multiplicadores, colocando nas diversas funções, mas ele continua ali no projeto, principalmente cuidando das humanidades. Então, ele vai lá 3 vezes por semana, ele contando para mim, pela manhã só, né? Mas ele vai lá e ele, cada manhã ele tem uma agendazinha, ele vai num departamento daqueles lá e vai bater papo. Ele vai bater papo para ver como que estão os humores, como que estão as motivações individuais, né? E acredito que ele faça um trabalho de muita luz na empresa com esse trabalho. E daí, na conversa, ainda para minha alegria, ele é espírita também, né? Então, ficou uma conversa boa, assim, nós trocamos bastante experiências como empresários, né? Então, toda associação humana, e aí Emmanuel deixa bem claro isso, né? Qual é a finalidade dessa associação, né? Por exemplo, uma vez eu vi uma entrevista do Antônio Hermir de Moraes, onde ele falava que a função dele, um homem que era bilionário, tinha acabado de inaugurar uma nova empresa, perguntaram para ele, mas o senhor não vai parar, né? Estavam assim, meio que questionando, ele continuava, já estava com 70 e poucos anos, fundando outra empresa, né? Ele falou assim, não, minha missão é gerar empregos. Então o problema dele não era mais riqueza. Talvez nunca foi, porque ele era uma pessoa simples, eu não sei, não conheço ele profundamente, mas o que eu tenho de informação dele, sempre foi uma pessoa simples, apesar da riqueza que era detentor. Mas ele estava preocupado no mundo em ser ferramenta de Deus na implantação de amor na Terra, que deveria ser a função de cada um de nós em qualquer associação humana. Se a gente entrasse nessa associação com a vontade de ser ferramenta de Deus para fazer o melhor, para realmente fazer com que aquela instituição cresça, e não só tentar se impor nossos pontos de vista, nossa maneira de pensar, a associação humana seria muito mais próxima da associação divina. Porque daí Deus ele vai intuitivamente enviando pessoas que associem, que tenham afinidades com aquelas ideias e façam com que aquela instituição cresça. A gente pode lembrar de várias instituições que cresceram, mas com muita qualidade, e, de repente, num determinado momento, ela começa a cair, porque perdeu aquela intuição, aquela alma, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo lá da Caterpillar, o Luiz pode até falar bem sobre isso, que a Caterpillar, quando ela abre uma nova sede, uma nova fábrica, num novo lugar qualquer, ela pega 2, 3 funcionários de cada Caterpillar hoje em funcionamento e manda para esse lugar para passar a alma da empresa. Mas pega funcionários, não qualquer funcionário, funcionários assim de 15, 20 anos de casa, que já assimilaram aquela alma da empresa, que já vivenciam dentro daquela alma. Então, quando se cria uma nova unidade, cria com a mesma alma, ou pelo menos com os mesmos princípios, né? Lógico, numa cultura diferente, porque as unidades da Caterpillar são em países diferentes, mas se preserva uma alma, se preserva uma ideia mãe ali de organização, né? Agora, imagine, porque o texto ele começa assim, o herdeiro do pai, né? Se a gente realmente se julga herdeiro do pai, quando a gente está fazendo trabalhando ou fazendo ou montando uma instituição que pretende falar do pai, em nome dele que eu deveria entrar na associação. Quando eu me afasto do nome dele e entro dentro dos meus interesses particulares ou pessoais, aí eu estou errado, eu estou desalinhado com o projeto. E por isso Emmanuel escreve esse texto tão sério, que vai me levar a pensar muita coisa hoje, principalmente uma autorreflexão em cima da minha participação dos diversos projetos que eu ainda hoje atuo e já atuei, quando realmente eu fui alinhado com o pai e quando eu desalinhei e me preocupei com os meus interesses particulares. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Alan. Muito bem explicado aí. Eu não sei quando foi exatamente, talvez uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu li algum texto, eu não sei se de Clóvis Tavares ou não, em que ele falava sobre os escritos de Emmanuel, os textos de Emmanuel, e falava alguma coisa parecida com isso. Todo texto que você lê do Emmanuel, ele consegue remeter o leitor a uma profunda reflexão, seja quem for. Alguns de maneira mais intensas, outros menos intensas, mas todos são voltados a uma reflexão. Por quê? Porque ele sabe escrever. Ele sabe pegar uma ideia que está na mente e colocar no papel com tanto brilhantismo que sensibiliza aquele que lê. É, isso é uma característica muito interessante e fica muito destacado naquele livro chamado Paulo e Estevão. Para mim, é o ápice do Emmanuel, na minha humilde opinião, é o livro Paulo e Estevão. Esses livros aqui são maravilhosos, mas Paulo e Estevão me parece a obra-prima do Emmanuel, mostrando toda a sua capacidade e a sua sensibilidade. E ele coloca o título de Herdeiros do Pai. O herdeiro é aquele é o que está já desfrutando de uma herança ou que vai desfrutar de uma herança. E à medida que ele vai escrevendo, pelo menos foi assim que eu entendi, você começa a entender que você já está desfrutando de uma herança e ainda depois vai receber uma herança maior. Só que quando falamos em herança, naturalmente a gente pensa em dinheiro, porque os nossos olhos estão muito fixados na terra. Então a gente imagina herança com dinheiro, fazenda, gado, mas a herança que ele se refere não é uma herança física, é uma herança espiritual. E nós, por estarmos com os olhos tão fixados aqui na terra, a gente deixa de perceber essa grandeza do Pai Eterno, essa estrutura montada para a gente viver. O mundo foi feito para nós. Quer dizer, a nós foi dado habitar num planeta maravilhoso para que a gente dê continuidade à nossa evolução. Então, eu acredito que é esse tipo de herança que muitas vezes não se percebe no dia a dia. E, para finalizar, a gente lê constantemente assim, Paulo, João, Tiago eram discípulos de Jesus. É um título muito grandioso, discípulo de Jesus. Quer dizer, é alguém que está num patamar de sensibilidade, de compreensão e inteligência muito grande. E a nós, ele nos define no último parágrafo, que nós somos partidários do Cristo. Nós não somos discípulos, nós não temos condição de colocar sobre os ombros essa túnica. Nós somos muito... A partidário é um simpatizante. Então, eu vejo o Luiz, o Alan, grandes estudiosos do Espiritismo, eu também estudo, nós somos partidários, ou seja, a espiritualidade nos vê assim, ó, são três simpatizantes espíritas que estão tentando fazer um trabalho. Então, olha, assim, parece que ele coloca cada um no seu lugar, ó, você fica aqui, você fica ali, não queira se achar o que você não é, você é um partidário, você está se esforçando. Então, quando estamos diante de um Paulo, João, Tiago, Mateus, quem somos nós, né? Então, para mim, foi essa reflexão que me veio à mente quando eu li esse texto aí. Pode falar, Alan. Foi muito bom essa sua reflexão. É realmente importantíssima. Porque, muitas vezes, a gente se acha discípulo de Cristo. Né? Mas, quando muito... Somos partidários, eu acho. Nós acho que, eu vou falar por mim, pelo menos, não estou ainda com aquela determinação de abandonar tudo e seguir, sabe aquela história? Ainda titubeio em alguns momentos. Então, ainda é um partidarismo, ainda não é um apóstolo, não. Está muito longe. Um discípulo está muito longe disso. Exatamente. Luiz, quer falar alguma coisa, Luiz? Não, está tudo em ordem. Eu falo o idem, idem. Eu acho que eu falei alguns programas atrás, numa palestra do Haroldo, ele falava assim, em várias falas do Emmanuel, ele fala assim, você tem que estar pronto para seguir Jesus. Aí o Haroldo fez uma brincadeira mais ou menos assim, nessa assembleia, como se Jesus entrasse e falava assim, quem está pronto para me seguir? Porque aquele que levantar a mão e falar que está pronto, ele vai ter que renunciar todos os bens terrenos, todos os prazeres. Você está pronto para me seguir? E ele, brincando, ele falou, eu tenho a impressão que eu viria assim, todo mundo baixando a cabeça e ninguém levantando a mão com receio de seguir o mestre. Então, olha o padrão espiritual que nós estamos. Ainda temos receio de seguir o mestre. Mas vamos adiante agora, começar o segundo bloco do programa e entrar num assunto que é um assunto maravilhoso e que eu estou aqui ansioso para ouvir Luiz e Alan sobre a fé. A fé é um assunto muito bonito, muito contagiante. E as palavras do Caibá são muito boas. Eu vou ler o texto evangélico e peço que vocês interpretem. Salvação pela fé, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, 5-9. E disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O Senhor respondeu, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este sicômoro, arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando gado, quando ele voltar do campo, lhe dirá, vem já sentar-se à mesa, e que antes não lhe dirá, prepara-me a ceia e singe-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois comerás tu e beberás? Porventura, agradecerá ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Parece um texto assim, mas a essência é muito bonita. Luiz. Realmente, a partir do momento que nós desenvolvemos a fé, aí nós introjetamos realmente a responsabilidade da fé. E o exemplo que Jesus coloca, normalmente, é a situação em que nos encontramos. O nosso pensamento é o seguinte, você tem um servo, o servo é seu, é sua propriedade. Né? Ele não está fazendo mais do que obrigação em trabalhar para mim. Afinal de contas, né, eu estou pagando. E além daquele cara trabalhar o dia inteiro no campo, ele, quando chega cansado, né, se eu tivesse algum conteúdo cristão realmente na intimidade, eu reconheceria que aquela pessoa é merecedora de atenção, é meu irmão, né? Afinal de contas, eu creio em Deus. Quando eu creio em Deus, o meu conceito de próximo é de que é filho do mesmo pai que eu. Isso aí é uma convicção que eu tenho. Né? Se eu acredito, se eu tenho fé em Deus, eu tenho fé também que ele criou a todos nós. Então, não existe distinção entre pessoas. Todos nós temos por obrigação a nos aproximarmos, a nos amarmos como irmãos. E se aquele servo chega do campo cansado, eu ainda peço para ele fazer aquilo em meu benefício, que ele me sirva. Porque eu vou beber, eu vou me divertir enquanto ele continua trabalhando. Então, quando você analisa uma situação dessa, Geraldo, é completamente é um contrassenso total. Não tem o menor sentido, se você acredita, se você tem fé que existe um Criador e ele nos cria todos e todos somos irmãos, essa fé não comporta um tratamento diferenciado que nós fazemos para o nosso próximo. Quando a gente é muito bonzinho, quando a gente aqui é daqueles cristão nota 10, a gente pega o que está sobrando e dá. Entendeu? Agora, quando o cristão nota 10, na realidade, ele dividiria tudo que tem no sentido de tornar igual, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de um irmão, de um filho do mesmo Criador que nos criou a todos e que nós temos convicção de que ele é realmente o responsável e a ele nós devemos toda a nossa existência. Então, e o comentário do Caibar, ele nos mostra que isso pode ser desenvolvido. Né? Quer dizer, Kardec é muito claro. A fé é raciocinada. A fé é a ausência de qualquer dúvida. Então, o nosso ponto é exatamente esse. Quais são as dúvidas que eu tenho? Eu ainda não acredito muito assim, na reencarnação, tenho minhas dúvidas. Eu vou saber se eu sou imortal na hora que eu abrir o zoinho depois de desencarnado. Né? Se eu tenho essas dúvidas, eu tenho que procurar suprimi-las. Eu tenho que ir de encontro a essa dúvida e criar no lugar da dúvida uma convicção. Porque quando você cria a convicção, você chega ao ponto que Paulo chegou. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque se nós realmente acreditamos nisso, nós temos que viver isso de forma intensa. E não meia sola como a gente faz. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Muito obrigado, viu? Alan? Você está sem som, Alan? Eu tiro para não interferir nos outros áudios. Geraldo, você, eu já te elogiei disso, vou te elogiar mais uma vez, mas não é para inflar o ego, é só para você saber que você está no rumo certo. Você tem tido uma inspiração muito grande ao juntar os textos. Quando você trouxe aquele primeiro texto, né, veja como é interessante, né? O herdeiro do pai, né? Aquele que se considera o herdeiro do pai, ele precisa, para isso, ter uma fé. E eu vou ler a última frase do comentário do Caibar, que quem... Todo mundo precisa ler não só a salvação pela fé, não só o texto evangélico. O texto evangélico, mas o comentário do Caibar. É maravilhoso. Eu vou ler a última frase dele. Ele fala assim: a fé é a sabedoria consubstanciada no amor que nos conduz a Deus. Esta é a fé que salva. Então, se realmente eu me julgo herdeiro, como que é a palavra que você usou aí? Não sou apóstolo, sou o quê? Simpatizante. Partidário. Se eu realmente me considero partidário, se um dia eu quero ser um apóstolo de Deus, né? Sei lá quanto tempo isso vem a levar ainda, que eu some a ideia de ser esse herdeiro e, para isso, que eu desenvolva a fé... Veja, eu vou ler outra vez essa frase. A fé é a sabedoria consubstanciada no amor que nos conduz a Deus. Esta é a fé que salva. Então, não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, porque ele chama, é uma fé, é uma sabedoria com substância de amor. Então, é uma sabedoria que busca amor, é uma sabedoria que busca o irmão, é uma sabedoria que busca ser um herdeiro do Pai. Essa é a verdadeira fé. E é interessante que os apóstolos pedem para ele como aumentar a fé. Veja, os apóstolos, né? Se nós ainda somos só simpatizantes, imagine, os apóstolos pediram: Senhor, como podemos aumentar a nossa fé? E ele traz essa parábola e apontando, né? Veja a construção da fé, porque ela só pode ser construída com qualidade, com estudo, com raciocínio, mas sempre alinhada com o amor. Se você distanciar disso, a sua sabedoria bate no outro. Se você só tiver amor, você muitas vezes é atropelado e não tem tempo de exemplificar essa fé consubstanciada no amor. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Fé raciocinada com amor. Somos ferramentas divinas de implantação de amor na Terra. Se a gente se imbuir dessa missão, a Terra vai se transformar mais rápido. Muito bom, Alan. Eu acho que a sua fala com a do Luiz se somam, trazendo um conteúdo muito interessante. Quando eu li esse texto, eu também, na hora que eu estava lendo o texto do Caibá, eu me remeti também ao livro do Pão Nosso, e que certamente acaba se juntando em vários pontos. A síntese do texto, para mim, é que nós estamos saindo de épocas onde a fé era dogmática e estamos saltando para um momento onde a fé é científico-filosófica. Nós saímos do dogma e estamos entrando no estudo. Então, se antes, em outras vidas, nós seguíamos uma religião pela fé, pela crença no dogma, hoje o Espiritismo nos remete a um lugar onde não existem dogmas, onde existe estudo e existe ciência. E quando você vê Jesus trazendo esse texto, o Luiz foi muito feliz na colocação, fica meio esquisito algumas falas. Sim, ele pegou uma ideia que era da época, que era o Senhor e seus servos, mas o que devemos extrair dali é a essência da lição. E ele fala assim: qual dentre vós pode sentar na mesa onde eu estou ceando? É a pergunta do Haroldo. Quem daqui está preparado para seguir Jesus? Então, qual dentre vós pode sentar na mesa que eu estou ceando? E realmente, difícil. Mas os apóstolos mostraram que eles eram, num certo ponto, até ingênuos em algumas coisas. Senhor, aumenta a nossa fé. Como se num passe de mágica Jesus fizesse um gesto, um malabarismo, e todos teriam fé. A fé é uma conquista do Espírito. Quando eu vejo o Luiz, o Alan, que demonstram, e vários outros, né, demonstram a fé, isso é uma conquista do dia a dia, das reencarnações, das leituras, dos confrontos literários, e a pessoa vai adquirindo a fé. E o Luiz disse: você introjeta uma compreensão que você não tinha antes, e você passa a ter a fé. Para finalizar, para mim, o exemplo de fé maior que eu conheci foi Paulo de Tarso, apóstolo. Quando você lê Paulo e Estevão, e você vê que o doutor da lei se transforma num servo de Cristo, como disse o Luiz, não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E o Emmanuel é muito feliz, ele descrevendo a personalidade de Paulo quando namorava com Abigail. Essa mutação, essa transformação, só aconteceu pela fé. Tanto que ele era denominado o apóstolo da fé. Então, que fiquem esses exemplos para que a gente possa se inspirar e, quem sabe, aos poucos, irmos mudando essa realidade nossa. Ô, Geraldo, diga. Olha a participação da Lavínia aí, ó. Essa semana ouvi a seguinte frase: a caridade é o amor em movimento. Sem amor, nada somos, como Paulo disse. Que linda frase, Geraldo. A fé é a conquista do Espírito. Ama, trabalha, entrega, perdoa. É isso aí, Lavínia. Exatamente. Muito obrigado, viu, Lavínia? Muito bem, meus amigos. 10 horas e 10 minutos. E vamos entrar agora no livro A Gênese. Esse livro, A Gênese, na minha opinião, é um livro para você ler devagar, né? Não dá para você ler rápido, não é uma revista que você lê. Eu fiquei ontem, o sábado inteiro, lendo essa geração espontânea, indo atrás, escala dos seres, e é um negócio que requer realmente um estudo. Então, para tentar entender, Kardec viveu de 1804 a 1869. E nesse meio, nesse contexto, que, aliás, aquele livro Revolução Espírita detalha bem como era a França quando Kardec viveu, eu resolvi fazer essa pequena introdução que eu coloquei como contexto histórico, que eu passo as perguntas para Luiz Polan. A doutrina espírita surgiu por iniciativa e desejo dos espíritos, utilizando a inteligência, a inspiração e a percepção de Allan Kardec. Tudo foi se somando, acontecendo na forma que mais convinha e no modo como deveria ser. Contudo, a ciência biológica do início do século XIX ainda alimentava alguns conceitos que foram plantados numa época anterior pouco esclarecida e sem a experimentação conveniente que sustenta uma verdade científica. As observações científicas daquela época eram primárias e sofriam uma forte influência das religiões dominantes. Ciência e religião, tudo junto e misturado. A verdadeira ciência caminhava por vielas estreitas. Nesse contexto surge Allan Kardec buscando compreender mais. Natural que se servisse da verdade, entre aspas, de sua época. No item 20, ele fala da geração espontânea. E observamos algumas palavras que representam o entendimento do Kardec. Então, nesse texto do Kardec, existem as seguintes frases, entre aspas, primeira frase. É natural que se inquira por quê? Quem inquire está perguntando. Quem pergunta é porque não sabe ou tem uma ideia menor. Uma outra frase do Kardec. Em nossos dias, formam-se espontaneamente seres orgânicos? Ele está perguntando. Uma terceira frase do Kardec, que é lá no final do texto. A teoria da geração espontânea permanente deve ser vista como uma hipótese, bastante plausível para os conhecimentos da época. Muito bem. Em verdade, havia dúvidas quanto ao surgimento inicial da vida, como até hoje tem. Todavia, o tema da geração espontânea foi citado e até parecia ser uma possibilidade real, segundo os conceitos da época. Mais adiante, 1860, 70, surge Louis Pasteur. E o conceito da geração espontânea foi sendo comprometido, foi ruindo, ficando insustentado a sua concepção. Hoje, século XXI, cabalmente, com as pesquisas e os avanços atuais da química e da biologia, a geração espontânea foi totalmente abandonada, o estudo, a pesquisa, sem qualquer possibilidade de ser debatida num congresso de alto nível. Muito do início da vida já foi compreendido com a ciência de hoje e confirmado com os recursos de hoje. Todavia, com toda essa evolução da ciência atual, ela ainda não explica tudo. Existem mais perguntas do que respostas e permanece um vazio imenso sobre esse primeiro momento da vida. Então, o que eu quis dizer? Que a ciência desfez da geração espontânea. Tem respostas interessantes, mas não responde tudo. Então, em cima desse contexto, eu faço a pergunta ao Luiz. Compreendendo aquele momento em que Kardec vivia, como discernir entre o temporário e o definitivo? Ô, Geraldo, você lembra que eu comentei a história do ovo, né? Faz 70 anos que eu aprendi que a galinha choca, leva 21 dias. E se você pegar essas granjas modernas, isso aí progrediu tanto, e você perguntar para eles se isso mudou, eles vão te dizer que não. Continua a mesma coisa. O Einstein, sobre a teoria da relatividade... De vez em quando você ouve que tem um cara aí que tá questionando isso, mas não mudou. Então, você fazer uma afirmativa que isso é definitivo, eu acho que é assim, muita pretensão, né? Você cita muito, e eu pego de sua essa frase, que a medicina é a ciência das verdades temporárias, né? E eu diria que a própria ciência é uma verdade temporária, até que ele atinja a verdade, né? Quem sabe disso é Deus. Eu, por enquanto, só se ele soprar para mim, só se eu copiar dele, né? Então, realmente, é uma coisa muito... Nós precisamos tomar muito cuidado, porque Kardec colocou que quando a ciência disser alguma coisa em contrário, nós devemos seguir a ciência. Agora, nós temos que ter muito cuidado. O que a ciência disse em contrário do Espiritismo que é definitivo? Como é que nós vamos saber? Enquanto a nossa lógica não sancionar aquilo que a ciência diz, eu fico com o Espiritismo. É como Kardec colocou, me apresenta alguma coisa melhor, porque tem que ter a sanção da minha razão. Entende? Então, a ciência até agora, de melhor que ela apresentou, foi de que essa geração espontânea não se fez porque se descobriu que existe a bactéria, se existe o micróbio. Mas naquela época não tinha o micróbio. Eu queria ver o Pasteur examinando uma célula daquela época, 3 bilhões e meio de anos atrás. Entende? Certamente ele não ia encontrar o que encontrou há um século atrás. Há um século atrás, ele já encontrou alguma coisa com vida. Ele não encontrou a ausência da vida entrando na vida. E eu acredito plenamente na questão da geração espontânea, porque a argumentação de que a vida veio de fora da Terra também não responde à questão. Como é que se iniciou a vida? Quando você tem um espermatozoide entrando no óvulo, ele entra com a vida. Ele não produz a vida. E naquela época não existia vida. Quando você estuda a questão da presença do espírito, do perispírito, quando você estuda a evolução. Existe esse livro aqui, ó, que eu já mostrei para vocês, A Educação do Espírito. Inclusive, ele comenta a respeito de Lamarck, que Lamarck, para a ciência, estaria, como é que se diz, falido. Mas a doutrina espírita corrobora aquilo que Lamarck colocou, né? A questão da evolução é transmitida pelo espírito e não pela célula. A presença do espírito, ela impetra no corpo aquilo que o perispírito assimilou e desenvolveu. Então, a questão da geração espontânea, eu acredito que ela tenha existido num determinado ponto da vida. É que nem aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sem sombra de dúvida, um veio do outro, né? Então, deve ter havido um primeiro momento em que o planeta reuniu aqueles elementos necessários para que a vida se introduzisse. É como se você botar fogo, riscar um fósforo e colocar num montinho de areia, ele vai apagar. Agora, se você tiver ali um combustível, ele vai pegar fogo. Entende? Aí você vai perguntar, aquele combustível sem uma faísca pegaria fogo? Não. Agora, o fósforo é a expressão bíblica. Faça-se a luz. É isso aí, Geraldo. Luiz, quando eu fiz essa pergunta, eu já conheço bastante você, bastante o Alan, a pergunta foi provocativa mesmo, porque eu sei que o Luiz tem tanto para dar que eu coloquei um contexto científico atual e não estou me solidarizando 100% com a ciência, Porque eu sei que o Luiz, ele tem essa crença na geração espontânea, e eu acho que ela é muito procedente, porque a ciência não explica tudo. Só que precisamos entender o que é a geração espontânea. Talvez a ideia da geração espontânea, como era no século XIX, talvez seja um pouco diferente de como é hoje, com novas aquisições da ciência. E a ciência, ela é muito, não vou dizer que comum, mas acontece de um fato que está abandonado voltar à cena para ser avaliado de novo. Isso acontece na medicina, na engenharia, em qualquer área, uma coisa que foi abandonada, vamos reexaminar para ver se realmente isso está fora da situação. Então, quando eu fiz a pergunta, é exatamente para ver essa resposta, porque eu sei que isso vai trazer luz e discernimento para quem for ler. E aí, Alan, quando você vê o tamanho da obra espírita, a profundidade, a dimensão, e no texto eu escrevi que o Espiritismo surgiu por ação, por vontade dos espíritos, se utilizando da sensibilidade de Allan Kardec. E essa pergunta eu fiz pensando em Kardec. O que representa a percepção e a inspiração em nossas vidas? Vamos lá. Você manda umas perguntas fáceis para mim. Eu sempre gosto disso. Obrigado. Proposta. Então, vamos lá. Ó, vamos definir as duas? Vamos definir as duas. O que seria percepção? Né? A percepção é uma faculdade da gente aprender pelos nossos sentidos, pela nossa mente. Tá? E aonde nós vamos chegar um dia a chegar à intuição. A intuição seria o estágio final da percepção. Quando nossa percepção como um todo estiver, né, aguçada a tal ponto que a intuição vai ser, por sinal, a gente tem isso já em Kardec, a mediunidade do futuro. Então, veja que é uma habilidade desenvolvida por nós, pela nossa aquisição, o nosso ser vai se tornar mais perceptivo a ponto de um dia chegar a ser intuitivo. Tá? Agora, e a inspiração? É quando a gente recebe um conselho, quando a gente recebe algo que vem de fora da gente, né? Então, esse conselho, esse algo que vem de fora, que seria a inspiração. Você traz lá uma pergunta, né, que me inspira, a pergunta me inspira, veio de fora. Utilizando minhas percepções, eu consegui desenvolver a resposta. Então, elas trabalham de forma juntas, assim, elas não são isoladas. Nós, quando buscamos desenvolver nossa inspiração, nossa percepção, a inspiração vai chegar junto. Por quê? A espiritualidade vai querer nos ajudar. Então, é algo que é uma soma de forças. A força da percepção, que um dia vai chegar à intuição, e a inspiração que sempre vem de fora para nos incentivar, nos motivar ao avanço daquele conhecimento. Eu não sei se era isso que você queria que eu respondesse. Não, realmente, a percepção, você foi muito feliz, né? Utilizar o máximo das nossas condições físicas, dos sentidos físicos. E a inspiração está muito atrelado à intuição também, lá no seu ponto final. Eu achei que foi muito interessante, porque a gente precisa saber usar as palavras no lugar certo, na hora certa. Às vezes a gente fala assim, eu tive uma inspiração, mas foi uma percepção. Outras vezes o cara fala, eu tive tal coisa. Então, eu acho que todos nós precisamos aprender a usar a palavra certa, na hora certa. Esse foi o objetivo da pergunta. Geraldo, deixa eu parar um minutinho aqui. A Lavínia coloca aqui para nós, ó, partindo do pressuposto que se nós vivenciamos processo evolutivo e tudo mais também, Com o espiritismo baseado na ciência, não pode ocorrer o mesmo? Sim, Lavínia, é isso mesmo. Né? Aí o Eduardo vem em resposta. Assim como o espiritismo, os bons cientistas admitem que ainda não têm amplo conhecimento sobre alguns pontos. Perfeito. Você vê que a gente não está precisando nem falar mais nada aqui. O povo ótimo, pergunta, né? O povo mesmo responde. Eu acho isso muito ótimo, legal. Vira um grande grupo. Muito bom. Mas eu quis dividir com todo mundo, porque é uma pergunta e uma resposta complementar. Obrigado, Eduardo e Lavínia, gostamos muito da participação de vocês. Continuem, né? O Alan, qual foi o processo espiritual que aconteceu entre esses dois? Então, aí que está. Um inspirou a resposta do outro e um percebeu a necessidade do outro. É muito importante. Interessante, Luiz. Intuição pura. E dando sequência aqui... Isso é uma aula prática, aula ao vivo. Prática, né? Aula prática. Muitas vezes, ao nós estudarmos a doutrina espírita e qualquer outra coisa, a gente acaba, sem que perceba, fazendo uma visão daqui para lá, para o mundo espiritual. Mas muitas vezes eu gosto de pensar como que é a visão de lá para cá. A gente imagina assim, o mundo superior é assim, as trevas são assim, tal situação, o umbral é assim. A gente imagina daqui, mas como que é a visão deles de nós? E eu pergunto a Luiz. O Alan repete muito essa visão deles. Os perturbados. A pergunta é, Luiz, como os espíritos superiores do mais além devem compreender os maravilhosos avanços científicos da Terra e as suas fantásticas tecnologias? Como é que eles veem esses grandes luminares, esses grandes cientistas, esses grandes avanços tecnológicos? Ô, Geraldo, eles dão risada. Eles dizem assim, esses coitadinhos não sabem nada ainda, pensa que tá com a bola toda. Abafando. Tá abafando. O que que acontece? Esse progresso que nós estamos efetuando, eles já fizeram. O nosso presente é passado deles. Quando você vê, por exemplo, a respeito das obras de arte... Eles afirmam textualmente. Aquilo que vocês acham uma maravilha na Terra é uma produção pálida, perto do que existe no plano espiritual. O plano espiritual, ele normalmente, ele está insuflando ou inspirando essas coisas que estão surgindo agora na Terra. Entendeu? Quer dizer, então, não há a mínimo espanto por parte do plano espiritual com aquilo que nós aí estamos, assim, abismados. E você pode ver que, inclusive, um Einstein, por exemplo, aquilo que o inspirou quando ele projetou uma coisa tão revolucionária... sem sombra de dúvida, pode ter sido uma injeção do plano espiritual. Ele chega num determinado estágio. Aí está faltando um pouquinho, eles inspiram. Tanto assim que, inclusive, o próprio Einstein, né, ele admite certas falhas quando ele projetou essa sua lei. Eu não tenho o material total agora, por isso que eu não vou nem começar o raciocínio. Mas quando ele fez a sua teoria, ele admitiu que uma determinada hipótese era impossível de acontecer. Mas depois ele se arrependeu, porque realmente... haveria essa chance de que ele deveria ter sido considerado. Por isso que a ciência não fecha nenhuma porta. Quando você fecha uma porta, você não reexamina. Agora, quando você deixa ela aberta, você volta a ela e pode ser que, naquele momento, você está com uma outra visão. É isso aí, Geraldo. A frase que você falou, que eu achei muito bonita, Luiz, é: o nosso presente hoje é o passado deles. Porque os avanços que nós temos hoje na ciência começaram lá, não começaram aqui. A idealização, o projeto, todo o funcionamento começou lá. Depois de lá estar muito maduro, é que isso vai acontecer na Terra. Então, eu fico imaginando, às vezes eu pergunto para o meu filho, né, o que vai vir depois do celular? Né? E o meu filho fala assim: se eu soubesse, eu estava rico, né? Mas eu não sei. Né? Por quê? Porque talvez não tenha chegado o momento ainda de uma novidade maior além do celular. Vai surgir? Com certeza absoluta vai surgir. O que é? Eu não sei. Mas certamente está num processo de amadurecimento espiritual. E esses cientistas que vêm para cá, eles vêm com esse compromisso de resgatar essa ciência do mundo espiritual e trazer para a Terra. Diga, Luiz. Geraldo, existe uma reportagem na Revista Espírita, inclusive o título é Sonho Instrutivo. O Allan Kardec teve um sonho e ele viu uma frase: a borracha rolada sobre a roda faz muitas léguas em poucos segundos. E aí, depois o doutor Demeure esclareceu para ele. Isso é alguma descoberta que está por acontecer. E aí surgiu o pneumático 3 anos depois. Então, isso é a prova cabal, né? Muito bom. E outra coisa, para descobrir o pneumático, os técnicos dos dois fabricantes se encontravam no plano espiritual para trocar ideia. Isso aí a gente conhece como espionagem industrial. mas para os espíritos significa progresso. Então, eles não estão querendo saber de espionagem. Eles estão querendo saber de trocar figurinha mesmo para avançar mais rápido. Muito bom, muito bom. Allan, com essa explicação do Luiz, muito interessante, qual deve ser o olhar do espírita, do espiritismo para a ciência? Como o espiritismo deve conviver com a ciência? E a segunda pergunta: o espiritismo necessita se aproximar da ciência? Vamos lá. Vamos tentar responder isso de uma forma que não gere polêmica, né? Kardec, ao elaborar a doutrina espírita, ele tinha a intenção, e os espíritos, de alguma forma, inspiraram para isso, que o espiritismo fosse contado no rol das ciências, de uma ciência espiritualista. Acontece que nós vivenciamos ainda um modelo científico cartesiano, baseado em Descartes, que trouxe para nós a necessidade de todo o progresso científico poder passar pelo crivo da comprovação. Então, toda vez que se surge uma hipótese no campo da espiritualidade, há uma trava ainda hoje recorrente de que essa hipótese não pode ser comprovada nos laboratórios pela ciência. E eu estou fazendo questão de falar isso porque você fez uma pergunta que é importante. Porque Kardec falava assim: na dúvida, fique com a ciência. O que Kardec sabia naquele momento que a gente não sabe ainda hoje, ou não tem convicção ainda hoje? Que um dia a ciência se espiritualizaria. Mas, às vezes, a gente é meio ansioso, para falar só meio, para não falar inteiramente ansioso, e a gente queria ver isso acontecer agora. Então, quando Kardec fala assim, ó, na dúvida, fique com a ciência, eu acredito que ele deve ter escutado, assim, devem ter soprado no ouvido dele essa frase, para que um dia a ciência quebrasse seu paradigma cartesiano e se abrisse para um modelo cartesiano espiritualista. Porque dá para comprovar em laboratório a espiritualidade, mas precisa achar outros métodos. O método tem que ser alterado para se comprovar em laboratório. Não dá para usar o mesmo que é usado hoje. E a ciência deveria ser a primeira a pensar nisso, porque ela mesmo quebra paradigmas desde sempre. Só que ela, por medo, e aí eu não vou colocar a culpa toda na ciência, com medo das religiões muito pesadas, com a sua mão muito pesada, que embruteceram e aprisionaram a ciência por tantos séculos, a ciência se protege hoje dentro do método cartesiano. De medo de abrir um método espiritualista e novamente se aproximar da religião e voltar a ficar vítima. A ser dominada pela religião. Exatamente. Então, é um processo que nós, seres humanos, vamos precisar ter paciência, mas convicção que tenho eu. Um dia, e aí eu não sei falar quando, a ciência vai se abrir para a espiritualidade. E quando isso acontecer, vai ser maravilhoso. Isso que o Alan está falando, a astronomia hoje já constatou que a matéria que nós conhecemos, o cartesiano que nós conhecemos, representa 4%. Os outros 96% estão divididos entre matéria escura e energia escura. E a ciência agora vai ter que se virar para constatar isso, porque ela diz que é imaterial, é intangível. Então nós estamos muito perto... nós estamos muito perto de chegar lá. Realmente. Mas, enfim, precisamos dessa nova abertura da ciência. Né? Ela precisa se abrir nesse momento. Né? Eles já deram um nome, WINS, W-I-O-N-S. O que, que é esse WINS? Já tem nome. É esse imaterial. Ah, sim, sim. Essa matéria imaterial. Muito bom. Dando sequência aqui, a gente voltando sobre a geração espontânea, eu fiz a colocação que a ciência de hoje não aceita a geração espontânea, mas não explica tudo. E o Luiz defendeu a tese assim, será que não é assim mesmo? Né? Porque a ciência das verdades provisórias, hoje não aceita, mas será que amanhã aceita, volta a rever o fato? Então, nesse contexto, eu pergunto ao Luiz, a hipótese da geração espontânea citada por Kardec, ela pode ser entendida como fazendo parte de um contexto histórico ou Kardec fez uma previsão de um fato ainda impossível de provar hoje? A colocação dele foi para explicar o que aconteceu naquele momento. Não havia a vida no planeta. E aí houve a formulação de meios que juntos propiciaram a inclusão da vida. É aquele exemplo que eu falei, do fósforo, e você enterra na areia. O fósforo está lá, você consegue acender, mas não consegue porque não tem combustível. Entendeu? Quer dizer, a partir do momento que se uniu aquele combustível, se reuniram, a vida pôde ser inserida. Então, inclusive, a própria ciência, ela justifica assim, nessa expressão, nada como a excelente frase atribuída a Deus, faça-se a luz, e a luz se fez. Interessante, né? Como a gente viaja nesses conceitos, né? É isso aí, né? Muito interessante. Porque é a história, Geraldo, se você não tem os elementos para constituir a água, como é que você vai constituir a água se você não sabe do hidrogênio ainda? Pois é. Interessante sua colocação e pertinente, Luiz. Muito bem, Luiz e Alan. Alan, quando a gente abre na internet, eu já recebi, acho que todos receberam, aquele vídeo do pálido ponto azul, né, do Carl Sagan. É muito bonito, muito interessante a visão que ele tem, as palavras dele são muito interessantes, eu tenho guardado no meu arquivo aqui. Mas naquele texto ele fala assim, o único planeta que tem vida é o planeta Terra. Estamos cercados de uma solidão imensa. Então eu pergunto a você, Alan, a astronomia e os grandes estudiosos afirmam que não há vida no sistema solar, senão no orbe terreno. Como o Espiritismo compreende essa questão? Bom, o Espiritismo, pelas palavras do próprio Emmanuel, afirma que há vida no Sol, há vida em outros planetas. Né? Você vai ler o livro A Caminho da Luz, O Consolador, tem mais um aí no começo do Emmanuel lá, esqueci o nome agora. Acho que o próprio Emmanuel, né? O livro Emmanuel, né, que é o que dele. Tem mais um ainda, que agora sumiu aqui. Porque assim, tem um começo da psicografia de Chico com Emmanuel, que são livros muito, muito profundos. Né? Depois de um tempo, o Chico muda um pouco a direção, né? Porque, na realidade, não sei se todo mundo aqui sabe, o Chico começa com um projeto de receber 100 obras. Ele iria receber 100 obras. E aí, quando o Emmanuel convida ele para isso, ele acha aquilo um negócio absurdo, né? Que quanto tempo que ele vai ter que dedicar aquilo, ele não vai dar conta disso, tal, tal, tal. Aí, quando ele recebe a 100ª obra, né? Ele fala para o Emmanuel, pô, então cumprimos a nossa missão, né? Agora posso ficar solto aqui um pouquinho, né? O Emmanuel fala assim, pode. É que, na realidade, eu estou aqui com uma carta convidando a gente a trazer, a dobrar a meta, a trazer mais 100 livros. Aí ele fala, meu Deus, né? Mais 100 livros, né? Ele falou, mas eu sou obrigado a fazer isso? E Emmanuel fala assim, não, de forma nenhuma. Está aqui nas letrinhas miúdas, que se o Chico não quiser, ele desencarna automaticamente. Então... Ele falou, não, vamos dobrar 100, né? Vamos dobrar a meta. E ele mais do que dobrou e redobrou a meta, porque são mais de 500 e poucos livros, né? Mas esses primeiros 100, né? Esses primeiros 100 livros, eles são muito importantes para o estudo, né? Até enquanto nós estamos falando aqui, eu tô vendo os comentários do chat aqui e eu tenho que comentar, gente. Vocês estão demais hoje. Eu acho que nós podemos ficar quietinho, nós três, porque ali o chat está maravilhoso. A Lavínia pergunta assim, passei a semana em companhia de textos também de Emmanuel e me perguntei por que Emmanuel, cujo espírito viveu há 2000 anos, não aparece respondendo a perguntas no Livro dos Espíritos e outras obras? Aí o Francisco Moretti responde, Lavínia, Emmanuel participou da elaboração do Livro dos Espíritos também. E daí ela coloca, as vanguardas do pensamento sistêmico, visão holística, neurociência, etc., etc., estão estudando espiritualidade, felicidade, bem-estar, como diz o Luiz, estamos chegando lá, graças a Deus. Aí o Eduardo falou assim, na Santa Casa, alguns médicos, enfermeiros, enfermeiras já montaram grupos de oração, já estamos nesse caminho. Aí a Lavínia agradeceu, o Melk é um grande amigo de Campinas, um abração para você, Melk, saudade de você, a gente estudou junto há alguns anos atrás, né, Melk, melhor não contar quantos anos, porque já faz tempo. Ele pergunta assim, oi Luiz, como chama matéria escura, como se escreve? Matéria escura. Não, mas que você falou... Não, energia escura e matéria escura. Tá, então, aí a Lavínia falou aqui, ó, na USP existe há mais de 5 anos no curso de medicina o estudo da espiritualidade. Sim. Na Unicamp também no curso de engenharia. Então, assim, veja que rico que está nosso chat hoje aqui, né? O Alan, oi. Inclusive no Netflix tem um vídeo que fala sobre matéria escura e energia escura. Olha... Aí, Melk. Eu vou tentar ver se eu encontro o termo aqui no Google, e aí eu já te passo. Tá certo. Será que ele não quis dizer dessa... Aquele você direito, citou aí, né? Oinks, como que é? É, eu vou olhar, talvez. E eu preciso ver direitinho como é que escreve. Tá. Então, tá, fica para semana que vem você trazer isso aí. É, porque agora é meio duro de achar, né? Mas se achar, beleza, vamos falar. Tá. Isso, se der tempo, eu passo. É. Então tá. Muito bem. E vamos lá, Geraldo, vamos voltar aqui ao nosso... Eu não pude deixar de falar, porque essa participação é muito rica, gente. Isso é ótimo. A gente faz o programa a vida inteira esperando esse tipo de nível, esse retorno, comentário, né? Esse retorno. Então a gente fica muito feliz e eu não tive como não comentar, viu, Geraldo? Eu no WhatsApp de ontem que eu mandei para vocês, eu coloquei os filos da evolução das células, né? Para mostrar como o assunto é complexo, né? E como ele é amplo, como ele é grande, como ele é cheio de detalhes. E aí eu pergunto ao Luiz, qual era a intenção de Allan Kardec ao fazer esse tipo de esclarecimento sobre a escala dos seres orgânicos? Porque ele começou a estratificar, criou grupos, criou detalhes, e ele fez uma classificação, que era a classificação da ciência da época, e ele expôs no livro e defendeu um pouco aquela classificação. O que Kardec estava fazendo naquele momento? Por que ele fez isso? Ô, Geraldo, a tendência na natureza é as coisas começarem do mais simples para o mais complexo. Sim. Então, precisa ter um conhecimento profundo de biologia para ver daqueles elementos que você passou ali qual é o mais simples de todos. Mas, sem sombra de dúvida, a ciência parte sempre do mais simples para o mais complexo. E isso aí você vê que é uma lei da natureza. Primeiro forma o simples, o mais complexo, e cada vez vai tornando mais complexo. Você vê que na própria Gênesis descreve, né, a formação do vegetal, depois do animal, depois o homem só veio por último. Entende? Então você vê que essa complexidade que representa o corpo humano realmente precisaria de todos os elementos anteriores para que, dentro desse elemento mais complexo que se conseguiu fazer, surgisse o espírito humano. Então, essa máquina mais complexa, capaz de abrigar o espírito humano, foi o ser humano. É daí que entra a gênese espiritual. Exatamente. Eu também penso assim, acho que Kardec estava desbravando, né? Estava abrindo. Sim, exatamente. Possibilidades. E com o tempo isso vai sendo enxertado com mais informações, mais conhecimentos. Exatamente isso. Muito bem, Allan. E essa pergunta que eu fiz a você, eu me baseei nesse texto do Kardec, da Escala dos Seres, porque a gente vê que o Kardec falou era uma verdade da época. Com o tempo, algumas coisas foram enxertadas, modificadas. E aí eu coloquei assim, o que é mais valorizado na exposição de um pensamento? Porque o Kardec, ele expôs um pensamento ali. A sua forma e aparência ou o sentimento que move aquela intenção? Eu acho que, na minha maneira de ver, né, eu acho que o grande ponto, né, em tudo, na realidade, é a intenção, né? O grande ponto é a intenção. Apesar de que tem a frase popular que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções, né? Então, a intenção, desde que seja levando a Deus, né? Então, nós temos que lembrar que é a intuição indo para o nível da percepção, da inspiração, da intuição realmente, mas na construção do belo e do bem, né? Então, todo o movimento humano do pensamento, ele precisa sim, se preocupam com a intenção, né? Mas o sentimento que move aquilo é o principal, sim. Por exemplo, às vezes a gente tem uma pessoa lá que ela é quadrada para fazer a caridade, ela é grosseira até fazer a caridade. Mas qual a intenção dela, né? Não é fazer a caridade? Então, a evolução dessa pessoa, no futuro, ela não vai ser mais tão grosseira, né? Porque a grosseria não é evolução, né? A grosseria ainda é os nossos traços de primitivismo. É um estágio. É um estágio. Agora, é melhor o que ele está fazendo, nem que seja de forma grosseira, do que não fazer nada. Né? É o começo, Alan, não tem jeito. Não tem jeito. É quadrado. A pessoa ainda guarda aqueles traços primitivos, mas a intenção é mais importante que a forma. A intenção. Agora, legal vai ser o dia que a forma e a intenção estiverem do mesmo jeito. Né? Exato. Alan, eu presenciei isso e detectei. Uma pessoa rude, né? A gente estava doando alimento, ele, na cabecinha dele, ele pensava assim, fica arranjando esses malandros preguiçosos, dando comida de graça para o malandro preguiçoso. E aí, o que acontece? Com o desenrolar das entregas, ele começou a compreender. Entendeu? Chegou um ponto que ele mesmo começou a participar. Entende? Então, é um desenvolvimento. Eu vou contar uma experiência prática aqui. Tem um pessoal ligado às instituições espíritas que levam café da manhã para muitos moradores de rua. E numa daqueles dias lá que eles estavam trabalhando, eu não estava junto com esse pessoal, num daqueles dias que eles estavam trabalhando, passou um cara buzinando e falando exatamente o que o Luiz acabou de falar. Falou assim, para de criar vagabundo, né? E aí, um dos trabalhadores ali que faziam parte daquele projeto, né? Conseguiu dar um grito para ele parar. Pare, né? E ele parou, meio bravo, ele parou, né? Ele falou assim, eles não são vagabundos. É a vida que não está favorecendo a eles. Não, eles são tudo vagabundo. Ele falou, faz uma coisa comigo. Domingo que vem, vem entregar com a gente. Vem aqui entregar com a gente. Venha. Daí você vai ter uma leitura real do que você está falando. Perfeito. E o cara foi humilde o suficiente de ir. E hoje ele é um dos melhores trabalhadores desse projeto. História bonita. Então, assim, isso é um fato acontecido mesmo, né? Você vê, veio de uma grosseria. Mas por que até ele naquele momento, por que será que ele foi grosseiro daquele jeito? E olha só que interessante, ele é grosseiro e a intuição desse trabalhador que fez ele parar. Pois é. Entendeu? Pois é. Entendeu o alinhamento das coisas? É muito legal isso. É muito legal isso. Só que eu acho que não foi intuição, foi inspiração. É uma mistura dos dois, né? Exercício prático, né? Luiz, com tantos comentários interessantes, com abordagens muito curiosas do Espiritismo, eu pergunto a você se o Espiritismo, se ele pode ser considerado, do ponto de vista, sentido figurado, como uma ponte que leva o homem de um ambiente sombrio... Uma o quê? Se o Espiritismo pode ser comparado como se fosse uma ponte. Tá. Que leva o homem de um passado sombrio e sem instrução para um futuro brilhante, instruído, disciplinado. O Espiritismo pode ser essa ponte que leva o homem de um estado para um outro estado? Ele é uma fonte, não pode ser. Ele é. Ele é uma ponte que conduz, né? Porque o estágio de desenvolvimento que nós chegamos... Agora, nós já chegamos assim meio na trombada, né? Agora, nosso intelecto está em condições de, através da razão, ser conduzido à luz. Entende? Então, através da razão, a doutrina espírita nos faz compreender. O Paulo não precisou disso, o Paulo bastou com o cristianismo. Mas nós precisamos do espiritismo. Exato. Então, através da razão, sem sombra de dúvida, você vê que muitos cientistas estão chegando nesse ponto. Né? Porque eles chegam num ponto que eles se deparam com o nada. Né? E você vê que todos os cientistas que se debruçaram sobre os fatos espíritas chegaram a isso. Eu não conheço a história de nenhum cientista que se debruçou sobre os fatos espíritas e não tenha mudado o rumo. Sim. Entendeu? Porque é um ser pensante, é um ser inteligente, e ali ele só pode encontrar a razão. Então, sem sombra de... Por isso que eu te digo, Geraldo, e eu faço isso muito, a maior covardia é o espiritismo. Se você conseguir botar um livro na mão de um cara e fazer ele ler, está feito. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Com exceção daquela pessoa que eu dei um livro e ela me devolveu porque ainda não estava louca para ler aquilo, todos aqueles que leram viraram um bicho. Entende? Porque a doutrina é muito esclarecedora. Muito bom. Luiz, a sua visão ficou embaçada, acho que é a câmera, né? É o meu embaçador oficial. Então, realmente o espiritismo não é uma doutrina acabada. Ele vai nos conduzir de um lugar a outro. Nós estamos no meio do caminho, recebendo a mão amiga do espiritismo para nos levar a um outro patamar de compreensão. Olha, a Lavina fala isso. Alan, a última pergunta do dia. Eu sei que é pouco tempo, mas e você já falou sobre isso, mas é interessante você destacar alguns pontos. No livro A Gênesis, está escrito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Onde termina a metáfora e onde começa a realidade? Eu acho que é a mais pura realidade. A única coisa equivocada ainda em nós, seres humanos, é que a gente imagina Deus na nossa imagem e nós não nos vemos na imagem de Deus. Então, é muito mais a gente colocando Deus com as características humanas do que a gente mesmo se vendo com as características divinas. Então, acredito que a falha na interpretação dessa metáfora, por sinal, acho que não existe falha nessa metáfora. E não é uma metáfora, é uma informação que está no livro dos Espíritos. Né? Não é metáfora. É uma informação. E essa informação só funciona se a gente de verdade der a ela o caminho correto. Não é Deus que está num trono nos julgando. Somos nós, ainda que somos muito, muito primitivos, e não conseguimos imaginar que nós temos os mesmos potenciais de Deus. Somos nós que não conseguimos ainda vislumbrar o potencial que está para eclodir em cada um de nós e nos tornar mais divinos. Porque nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Então, nós precisamos ir na direção de Deus. Não é Deus que vem na nossa direção. Nós estamos invertendo o ponto de vista para olhar isso aí. A partir do momento que... E aqui eu defendo todas as visões de Deus da história. Porque para aqueles momentos, quando surgiram essas visões de Deus, era o que dava para ver. Não dava para a gente imaginar um Deus diferente. Éramos nós mesmos, naqueles corpos, em outras oportunidades, nos esforçando para chegar nesse ponto de vista, ou no entendimento desse ponto de vista. Hoje, um pouco mais esclarecidos, o que é exigido de nós é inverter o ponto de vista dessa frase. Nós somos divinos. Nós temos os potenciais todos de Deus. Tudo está em nós. Mas é preciso, para concluir hoje, fechar os três textos, né? É preciso que a gente se veja como herdeiro do Pai, né? Conforme vem no texto Fonte Viva. É importante que a gente se veja como herdeiros do Pai. E é importante fazer aquele movimento de como herdeiros do Pai, de sermos a fonte que leva amor à vida, que leva amor nos movimentos, que a gente consiga fazer esse movimento. Então, um dia, nós teremos, sim, a imagem de Deus. Ainda distantes hoje, mas caminhando para esse potencial. É isso aí, Geraldo. Fechamos com chave de ouro, muito interessante os conselhos, orientações de vocês, 11 horas e 1 minuto. E eu peço ao Luiz que fale as suas últimas palavras no programa de hoje, Luiz. Sobre a matéria escura e energia escura, pode procurar lá no YouTube, que tem vários vídeos falando sobre o assunto. Tá? Então procura no YouTube, coloca lá energia escura e matéria escura que aparece o vídeo. Tá bom? Um abraço a todos e que nós possamos estar aqui muitas outras vezes. Tudo de bom. Na próximo domingo, o Wilson vai estar aqui no meu lugar, tá? Vai estar me substituindo. Um abraço a todos. Um ótimo domingo a todos. Aproveitar aqui que o Geraldo está em... Hoje a internet oscilou muito, viu, meus queridos? Então, vocês nos perdoem, mas nós somos dependentes dessa ferramenta. Então, com a chuva, acho que o sinal fica meio molhado. Então, que a gente tenha um domingo abençoado. Muito amor no coração de todos vocês. Tenho certeza que é o desejo do Geraldo também, que infelizmente caiu aí no finalzinho. Um beijão no coração de todos e até domingo que vem. Você não está conseguindo desligar? Está ao vivo. É? Não está encerrando. Então vou ter que ser mais grosso, Luiz. Tchau, meu amigo. Vai ser assim. Tira da tomada.